Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos, o disco do dia de hoje traz um álbum que é uma referência da nossa música. São os Afro-Sambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes, regravados pelo saudoso Baden Powell. Começamos com Canto de Ossanha, um clássico da nossa MPB. Afro-sambas de Baden e Vinícius marcaram realmente um momento na nossa música brasileira. Baden Powell regravou esse disco em 1990 no Rio de Janeiro. Nele teve a participação do quarteto em si e de grandes músicos como Paulo Guimarães na flauta, Ernesto Gonçalves no baixo, Sutinho na bateria, tamborim e agogô, Alfredo Bessax. No entanto, ele só foi lançado e distribuído a partir de 2008. Os afro-sambas de Baden e Vinícius reverenciam o nosso candomblé afro-brasileiro e os orixás. Xangô está presente com seu canto de Xangô. Eu vi de bem longe o Labareda, mais um afro-samba de Baden e Vinícius, que veio para ficar. Oh, labareda te encostou. Lá vai, labareda. Labareda te queimou. Lá vai, labareda. Oh, labareda te matou. Lá vai, labareda. E te matou de tanto amor. Lá vai, labareda. Oh, labareda te encostou. Lá vai, labareda. Labareda te queimou. Iemanjá de Baden e Vinícius, uma homenagem à Rainha das Águas. E não esqueçam que dia 2 de fevereiro é o seu dia. Iemanjá, é muita tristeza que vem. Baden Powell e os Afro-Sambas, uma regravação dos clássicos Afro-Sambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da gravadora Biscoito Fino pode ser encontrado nas melhores lojas. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo.